Positivo autorizado 360 para Serra Bravo, Golfo Lima, Galeão, Oper November 857, Mosul, decolando a 10 da Léo Lebirume, com curva direita após a decolagem, o 5575 transponde o controle 12080 no 1973. 1973 confirmando, 1208 a frequência do controle. 1208. 1973, seja mesmo com a resta, chama pronto. Chama pronto, voo 1973. Tiver a direita via Foxtrot, solo 121, décima 1. Descida até o 050 via chegada Mari 1020, ajuste 6310. Ajusta, Adriano, 6662, Ivan. 3662, via Alfa Juliette, portão 08. Portão 08, 3662. localizado, gol 1096. Gol 1096, Xalitã em Salvador, na frequência no 8, decimal 95. 895, boa noite. Dois Buenas, gol 1096, final 90. Gol 1096, avistado, QNH 1020, autorizado pouso sistema 10, vento 150 graus, 119. Livre pouso 10, gol 1096. Confirma o vento pro gol 1096. 150 graus, 109. Frente. Rodou muito boa noite, o gol 2043. Boa noite, gol 2043. Informação em curso, Tango, copia. Pronto, sentido Tango, pronto para passar. Gol 2043, autorizado destino, Serra Bravo, Golfo Romeo, Guarulhos, via Pezulu no 0, Taubaté, nível 360. Decola da pista no 0, perfil de saída da Eule da Morte, vá curva direita, após a decolagem. Transponder 5554, controle 1120, decimal 80. Visado nível 360, Guarulhos, aperta o Luno 0, Taubaté. Decola pistola 0 da Eule da Mótima, 5554, transponder 1208, controle, o gol 2043. Gol 2043, planejamento correto, chame pronto. Chamada. Matriz 1-0, vista para 2006, o ajuste 1-0-2-0, autorizado pela EPC, após estabilizado. 2000 pés, 0-2-0, vai reportar estabilizado, Matriz 1-0. Controle Salvador, muito boa noite, azul 2795, informação Tango. Azul 2795, a sua identificação. Não é bem 2795, pronto, bom. Azul 2795, está em contato radar, 68 milhas, Norte do Salvador, na proa de bons e para ter certa chegada, é posto em grau para descida. Para de bom para a chegada, a resposta Miguel 2795 da Vista. Última UNO. 2-1-1. Paulo, boa noite, gol 9096, Santos. 1096, vai se via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09. 7-3 com 135 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 30 minutos. Bom, 973, táxi até o ponto de espera no 0, próximo do ponto de espera, chame a torre 8-95, ajuste no 020, bom voo. Afirmativo, táxi em frente, ponto de espera no 0, 8-95, gol 1-9-3. Mercedes no 0, visual e localizador. Chame a Mercedes no 0, chame a Torre Salvador na frequência 18-95. 8-9-5, obrigado. Salvador, chame a 3, 1-0, estabilizado. Chame 6310, avistado QNH1020, autorizado pouso, pistão a 0, vento 140 graus, 12 nós. Nível pouso, pistão no 0, 0020, ajuste 6310. Azul 2795 no ponto de ajuste. Azul 2795, desça para 4.003, ajuste no 020. 4.003, no 020. Tráfico nacional, pronto. Voo no 973, mantenha o ponto de espera. Mantendo, voo no 973. Gol no 973, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Alinha e manter a 0, gol no 973. O pushback acionamento, o gol 2043, Fox 62. Gol 9043, livre acionado, chame táxi. Chama na táxi, não, 043. Para 6310, solo 26, libere direita, solo 121, decimal 1. 21, muito obrigado, 6310, 1-0. Salvador, 6310, 1-0, livrou. Xará 6310, táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte Juliette, 6310, 1-0. Gol 973, decola 227, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, 973. Salvador, boa noite, gol 973. Gol 973, boa noite, contato radar, se você jogou 360 via saída da El. 360 via saída da El, gol 973. Xané 6310, portão 03. Confirmei, portão 03, 03. Xané 6310, portão 03. 03, obrigado. Seu voo 2046, nosso POB de 170, 4 horas e 10, não tem mais além. O 2043, visual com R2 da Avianca ingressando no pátio principal. Afirmo, visual com prazo. O 2043, táxi via pátio 1, via Índia, próximo do posto espera, chame turno 8, decimal 95, ajuste no 020, bom voo. Pátio 1, Índia, no próximo posto espera, 1895, então, uma boa noite, volta mais. Chegou 2043. Chegou 2043, autorizado. Alinhar e decolar pista na 0, vento no 40 graus, 10 mais. Ali decola a pista 10, gol 2043. Ajuste 795, vista para 2000 pés, o ajuste 9020, autorizado, eletro-taxi, reposto estabilizado. 6 para 2000 pés, reposto estabilizado, autorizado, S3, ajuda 795. Autorizado Leda, com 2043. Copia. 3858, autorizado destino, Serra Brava, Contrato de Ulu, Fortaleza. Via Pedulo 19, Bangu, TCTA Buco, após direto. Nível 370. Decola da pista 10, perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5006, controle Salvador 120.80. Protejamento correto, chame pronto. Pode confirmar torre 2858. 3858, afirmo. Torre 18, decimal 95. 2895, chamada pronto. Boa noite. Via chegada Amanda, separa 4.006, o ajuste 9020. Na aproximação. Uma milha de Duna. Ah, uma milha? Ah, ok, então. Então a sua autorização, a fica presente direto na, na proa da rotatória para cancelamento do fusão 45. Então nós vamos pousar na C7. Gente, o Papa Romeu Fox Serra Novembro, autorizado com a rotatória, esse é para o 1500 pés, ajuste no 020. Ok, rotatória 1500 com 1020, Papa Romeu Fox Serra Novembro. Do 2795, interceptando o curso localizado. O 2795, chame o torre na frequência do 8.95. Torre 1895, graças a ele. Salvador, muito boa noite, ó, azul 2795, estabilizado em EDS. Azul 2795, QNH1020, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 089. Livre pouso 2795. O 2043 chama o seu 3F na frequência 125.1, alternativa 133.95. 251.3395, gol 2043, boa noite. Livre pouso 10. Papai Romeu Fox Serra Novembro, visual com campo. Papai Romeu Fox Terra 900, cliente agora especialista para a torre. Ok, vou guardar três vezes mais próximo a dois, Papa Romeu Fox Terra 900. Salvador, Chanel 6310. Chanel 6310, Paulo Salvador. 5 no Solas 41, no Libera direita, Solo 121, decimal 1. Direita Solo 211, boa, 2795. Meu pai. Dia. Chanel 63. Solo Salvador, 2795, Librando. Azul 2795, táxi via Kilo, Pátio 304, Romeu. Kilo, Pátio 304, Romeu, Azul 2795. Chanel 6310, copia. Afirmativo, copia o nível aprovado, saída, muito obrigado. Chanel 6310, autorizado destino, Recife, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot, via Vesulo 17, Paltro direto. Nível 350. Decolada pista 10, preciso saída pulsa, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5001, no controle Salvador 120, decimal 80. Afirmativo C50, pista 10, decolagem de pulsa Caju, 5001, transponder, posicionar 6310. Posicionar 6310, confirme rota e frequência do controle. Só repita, por favor, por gentileza, sequência de controle. Oceano 6310, via Upper 17, Prostro, direto. Controle 120, decimal 80. Salvador. Oceano 6310, rota via Upper Zulu 17, Potro, direto. E frequência do controle 120, decimal 80. Afirmativo, apresumo posto, direto, 12080, controle 6310. Chanel 6310, confirme a primeira rota. Afirmativo, POCA, Caju, apresumo 17, posto, 1208, controle 6310. Chanel 6310, posicionamento correto, chame pronto. Chame pronto. Romeu Fox Terra 90, chame torre na frequência 18, decimal 95. 18, Fox Terra 90. Boa noite, Papai Romeu Fox Terra 90. Fox Terra 90, prossiga. Muito boa noite, vai atingir uma posição de 1900, dando a 1510. Está a 10 segundos para interceptar as 93 milhas na 17, Papai Romeu Fox Terra 90. Fox Terra 90, reporte final de 3 milhas, pista 17. Bom, era a Terra 90. Até o ponto de espera 10, próximo do ponto de espera chame turno 8, decimal 95, ajuste 1020, bom turno. 1020, mais ajuste, próximo ponto de espera 295, 3258, tá? Uma boa noite. Final de 3 milhas, baixo travado, vamos ver o Fox e a November. Papa Romeu Fox Serra November avistado, autorizado pouso pistão 97, vento no 40 graus, 089. E pouso pistão 97, Papa Romeu Fox Serra November. Tá 3858, autorizado, alinhada de colapso está no 0, vento no 40 graus, 089. Estou autorizado, alinhada de colapso está no 0, vento 3858. American 230, stand by AC clear. Serra Novembro no solo hoje 48, confirma o pátio? Para mais é o Fox Serra Novembro. Autorizado backtrack, reporte livrando na Taxi Papá. Decolado 248, controle 1 2 0, decimal 8. 208, boa noite, temperatura 8.5. 230, right to copy. 230, get to destination, Kilo Mike India Alpha. Via Upper Zulu 2-0 until Tango Romeo Sierra, then via flight plan route. Flight level 360, take off from runway 10 after departure left turn. Momo departure, Mike Oscar, and Nanin transition. November Echo, November India Mike transition. Call code 5024, departure control frequency 120.80. American 230, ready back, correct, come ready. Copia. 1096, autorizado destino Fortaleza, Serra Brava, Foxtrot Zulu. Via Upper Zulu 19, Bangu, DCT, Abuco direto, nível 370. É colada pista no zero, preciso sair da Momo, transição Frotico, vai esquerda. Transponder 50 no 1, no controle Salvador 120, decimal 80. Bono 096, cotejamento correto, chame pronto. Olho 096, livre acionar, chame táxi. A França 3858, seria a possibilidade de coordenar a PRO de Proativo? 358, inicialmente, mantém a saída em um tráfego vindo do setor norte para Salvador. Até na saída da 358, frente do tráfego. Copia. Charlie Alfa Oscar, autorizado destino Terra Bravo Golf Romeo via Upezulu no 0, Taubaté direto, nível 400. Decolada pista no 0, preciso saída da Eulê da Motiva, curva à direita. Transponder 50 no 5, controle Salvador 120, decimal 80. Alfa Oscar, confirme. Alfa Oscar, saída da Euleda Motiva. Mike Oscar, Tango Victor Alfa. Estão autorizando barulho pela nível 400, caneta do 120, foi Palmaté. Saída da Euleda Motiva, transponder 0.5, controle 5.5. Charlie Alfa Oscar, cotejamento correto, informação em curso, Vitor, chame a torre no 895 para acionamento. Já tem o PLB? Ah, 2858, chame o seu 35, na frequência 26.85, alternativa 25.45. 2685-2545, seu 3858. Foz, 3 horas, 5, Fontana, Teresina. Bono 096, táxi via Pátio Uno até o ponto de espera 10 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame torno 18, decisão 95, ajuste 1020. Bom voo. Pátio Uno, ingresso via Índia, ponto de espera 295, controle, voo 12, 1096. Chané 63, 10, aguarde. A linha de decolagem está no 0, vento 140 graus, 089. A linha de cordão 0, gol Charlie Alfa Oca, livre estacionamento, chame pronto táxi. Albaté, nível 340. Decola da pista no 0, preciso saída da Eule, da Mote, da curva à direita. Transponder 5022, controle Salvador 120, decimal 80. Hotel 38 no suficiente, prezado Guarulhos. Nível 340, via para Zulu, 10. Decola da Delta, é Olega Mótica, 5022-1208. 38115, cotejamento correto, chame pronto, só em curso, Victor. Paciente da Victor, 38115. 63, 13, você para 2010, o ajuste é 1020, autorizado ele a ser, posso estabilizar. Ok, 2000, estabilizado. Controle 120, décima 8. 08, boa noite. 148, 6310, alterna, passei, ó. 14, alternando. 6310, informa clareza 2, confirma os dados. 148 a bordo, alternando Marcel com 4 horas atrás. Cadastro na Peugeot 370 via saída Momo. 370 via Momo, vamos lá, vamos lá. Salvador 6313, pode levar com prontidão, né? 6310. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, e vou ir na proa de Mari para a chegada a Mari, aposto para a descida. Está no ponto de alta descida. Esse é o nível de voo 050. 050, Azul 2782. Oceania 6310, autorizado, linha de colapso está no 0, vento no 50 graus, 069. A linha decola 6310.